Pro 4462, vou ir, tá, sim. Charlie Whisk, autorizado ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. SAM 3835, ação de identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 090, ajuste no 093. Gente, livre desvios, o TAM 3835, reporte por término de desvio. Boa tarde, minha 3314, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, o ajuste 1013, redução de velocidade 2509. 0080, então revisa a partir de agora com 2509 da 63, eu não passo. 620, vou na Proterra Vitor 366, desça para 4.000 pés. Ajuste, mas eu não sei. Voo 620, voa 366, 4.000. Bom, meu Juliette Charlie Whisky, decolado ao Zuno 6, ingresso corredor Axé 1000 pés, deixa meu controle, frequência 120, décima 8, bom voo. Frequência corredor Axé, 120, décima 8, bom trabalho aí, Juliette Charlie Whisky. Juliette Charlie Whisky. Papa Romeu, Juliette, Charlie Whisky, confirme intenções? Intenções agora, se possível, é, proa da posição LF. Papa Romeu, Juliette, Charlie Whisky, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor, para 3 mil pés, restrito, Juliette, Charlie Whisky. Gente, Arbor, 3 mil pés. Controle, qual é a mudança? A gente pode continuar no corredor aqui, Axé, no litoral aqui, depois a gente sobe. Vamos continuar mil pés aqui, pra gente apreciar a vista. Papa Romeu, Juliette, Charlie, Whisky, chame Salvador no, na frequência 119.8. 119.8, Juliette, Charlie, Whisky. Controle de Salvador, 119... Controle Salvador, eu papo Romeu Juliette Charlie Whisky. Romeu Juliette Charlie Whisky, ascensão até 3 mil pés, vou na proa de Arbor. Juliette Charlie Whisky. Arbor, Juliette Charlie Whisky. 25. Gente, chame na vertical da animal, e antes do meu bravo. Vai chamar a R-Bravo. Controle. Salvador, 0901, boa tarde. 0901, aciona identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 100, o ajuste 1003, redução de velocidade 2509. Sim, mantendo 2509, nossa antena é restrita, 0901. Plano 796, chama Centro Recife em 1251, alterno 2835. 351-2835, obrigado, bom trabalho. Presença só até 3 mil pés, sua descida vai ser a partir do 366, algum problema? Ah, negativo, senhor, 62A. Gente. 509-3835. Poderia soletrar pra gente, Arbor? Afirmativo. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. 170 graus, 109. Bravo. Quieta, pra 050. Gente, o Chiné 6314, livre de Zeus, reporte por término. Reportará, pode voltar, 6314. Afirmativo, 6314 em redução 2309. Acima vai reduzir 2309, após os dias voltar no 6304. Caso 624462, desça para o nível 050, chama o sinal Salvador 1958. Sua transmissão 2/2 com chiado, confirme 4462. Azul 4462, desça para nível de voo 050, chame sinal Salvador em 119.8. Alto e claro, vai chamar 19.8. Direita, 9 milhas, mantendo 3 mil pés. No 620. Então vai manter 4 mil, 620. Achei o tráfego 12 horas, 9 milhas, mantendo 3 mil pés. É um... Serra Romeu 22. Final Salvador é o 4462. 4462, meu cordial, desça para 4 mil pés, ajuste no 013, vou na planta Serra Vitor 368. Ok, 368, 4 mil pés. É a transmissão com fronteado. Quente. Tabatango Yankee Romeu Bravo, chame no solo controlado 45, vento 170 graus, 7 nós. O ajuste de altímetro no 093. Bravo. Real para o 40098. Pode estabilizar. Livre a 2500, a porta está estabilizada, 62A. Controle, o Juliette Alice está restrito a 3 mil? Motivo, 3 mil pés. Ok. O Papa Romeu Juliette Charlie Whisky tem um procedimento em mãos? Afirmativo. Após a água, é lessa? Só filmei uma pro ideal para o destino. Aguarde o Juliette Alice. O 011, desça para nível de voo 070. 0901. Tá, 3835, desça para nível de voo 080. 080, 3835. Chiné 6314, desça para nível de voo 050. 050, 6304. O 918, pode aprovar o seguro? O 9186, autorizado a Leda. Boa tarde, Gol 620, estabilizado, terminado. Gol 620, boa tarde, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 109. Livre, pouso 90, Gol 620. Quero pegar pelo corte. Gente, Anquim, meu bravo, boa tarde. Capatango Oscar, Oscar Bravo, boa tarde, autorizado assinamento, chame pronto para o táxi. Uno 3, autorizado Warner Pro do Serra Vitor 368. Warner Pro do Serra Vitor 368, o chamé 6304, desce para 4013. Que motivo? Gente, 9011, confirme por quantas milhas? Gente, após desvio, vou a Itapa. Carlos Cabral, o táxi autorizado, chame na Taxi Oi Romeu para ingresso. Tango Oscar, Oscar Bravo, autorizando ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 97. B? Afirma, senhor. Vai voar no 3.6, autorizado. Autorizado, então. Está presente voando no Ceavito 3.6, chaneamento 3.4, autorizado o procedimento? Desde que mantenha 4 mil pés, eu tenho tráfego abaixo exatamente agora, 3 mil. Assim que o tráfego vai atingir manter o nível 4, atingir manter 4 mil pés, o chaneamento 3.4. Chego autorizado o RNAV a partir do Serra Vitor 366, ou 6314. A partir do 366 autorizado, o chaneamento 6314. 462, chame a torre, frequência 118.95, azul 4462. Chamar a torre 4462, obrigado. Boa tarde, 4462. Dati Serra Vitor 3.6, 0.9. Autorizado alinhar e decolar, pista 0.180 graus, 10 nós. Preciso só manter a posição em mais 30 segundos, senhor. Ah, ok. Cliente, manter a posição então, a chanel 6267. Torre 4462. 4462, reporte Serra Vitor 372, baixa travado. Portará. Patango Oscar, Oscar Bravo, decolada aos 2.6, ingresso corredor Axé, chame o controle, 2.0.8, bom voo. 2.0.8, grato, boa tarde, Oscar Bravo. 6.3.4, confirma sua velocidade de cada. Está em redução para 210, o chaneamento 6.3.4, vai reduzir para aproximação. Gente. Professor, boa duas montagens, então 3.2.3. 3.8.3.5, descida até 4 mil pés. Voe na Pronto Serra Vitor 368 inicialmente. Ok, Serra Vitor 368, Serra 3835 para 4 mil pés. Temo. 38, boa tarde. O 6227 da Oceané mantém o ponto de espera. Mantém. Pés ajuste no 0.3.9.0.1.1. Nele 13, 4 mil, 0 0 1 1 1 1 1 indicada. 220 mais 3835. O 3835 reduz até quanto? Até 180, senhor. 1180, então. 1180, 3835. 90 1 1 velocidade indicada. 210, 0 0 1 1. Pode ser reduzir até quanto, 9019? Vai reduzir agora. 180 nós. 180, reduz a 9019. O 3835, tráfego por 77 milhas na final da pista DL, passando Serra Vitor 366, reassuma a navegação, vai na Pronto Serra Vitor 366. Está a 15 milhas noroeste de Salvador. Sente autorizado então, Serra Vitor 366, está no 323. Estimativa, autorizado descida para 25003, com ajuste permanente no 03. 2500, 3835. Posicionamento 314, descida para o final, RNAV, pista no 0. Flash tráfego que procede 7 milhas à frente, chame a torre, frequência 118.95. 118.95, a torre, chaneamento 314, uma boa tarde. Papa Romeo. Comandador, boa tarde, Xené 6314, final RNAV pista 10. Xené 6314, continue em aproximação, aguarde o puxador. Aguardando pista livre, 6314. Batango Vitor, Indy Júlio, da decolagem autorizada, pista 17, o vento 180 graus, 109. Sete milhas, cruzando 3.900 pés e descida até 2.500, até 2.500. Não tem a pro, limite 130, vibração 09, 10 para 4.000. Ativo. O 901, autorizado continuar a descida até 2.500 pés, a gente 903, aguarde a tua final para o Fernando. 2500, Fernando 01. Xané 6314, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 109. Deve pouso, pista 10, Xané 6314. Batango Vitor, Índia Júlia, decolado aos 30, chame um controle 120-8, corredor axé. Bom voo, até o regresso. 20.8, agradece, até o regresso, Índia Júlia. Confirme se executa o NDB Zulu. Seria o VOR improvisado na presença? Controle Salvador com aquele cardeal, boa tarde. Tio Papatango, Vitor Índia Juliette. Papatango, Vitor Índia Juliette, mantenha-se em condições visuais no meu pé, no corredor axé. Reporte quando no farol da barra, fique atento a um tráfego também no corredor axé, a 5 milhas à sua frente, um Charlie 172. Autorizaria 2500 para o Índia Juliette? Capatango Vitor, Índia Juliette, autorizado 2.500 pés na proa do destino. Excelente, muito grato que o Índia Juliette. Controle na presença do autorizado, o propósito de Papá, vai para o de Paris, corre na 107, passa para o seu cabo. Papá Juliette, Papá, já tem condições de reassumir com proa de TASA para o procedimento? Sim, reassume na proa de TASA e autorizado de tira para o destino. Juliette Papá inicialmente desça para 4 mil pés. Descendo para 4 mil pés, Papá Juliette Papá. Passou, senhor Vitor, 372. São 3835, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Rolando. Vitor Índia Juliette, confirme seu chamado para pouso. Ao 105 da presente. 17, 55. É o Índia Juliette. 17, 55, copiado. 321, adição 1, Xené 6314, uma boa tarde. A 227, decolagem autorizada, 210 graus, 109. Livre da colagem, pista 10, Xané 6217. Passar Juliette, Papá, reduz a velocidade para a velocidade de aproximação e forma o tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, com graus pedido 140 em redução. Rede, reduzindo velocidade, Papá Juliette, Papá. Papá Juliette Papá, autorizada a descida para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento VR Delta Mike Echo, reporte estabilizado. Gente, descendo para 3 mil pés do Papá Juliette Papá. Descendo para 2 mil pés do Papá Juliette Papá. Descendo para 2 mil pés do Papá Juliette Papá. Tinha 128, decimal 35. 25, decimal 1, 25. seguinte, corrigindo, 1288, caso negativo, 1260. 1288, 1260, Juliette. Demotivo, até a volta. Salvador, boa tarde, voo 9180, ponto de espera 190. 9180 da Gol, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 9180. Salvador, está 9011, Renard no 0, estabilizou. Então 3235 no solo 36 direito, 121 decimal 1 no solo. 121 no 1, boa tarde, 3235. Boa. TAN 9011, pouso autorizado, pista 90, vento 180 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0013. 10, livre pouso, TAN 9011. Papai Juliette Papá, passando Tava, já visual, 190. Papai Romeu, Papai Juliette Papá, completo final do procedimento VOR Delta Mequeco, chame Torre 1-9-8, decimal 95. Completando o procedimento, chamar a Torre 1-9-8-9-5, Papai Juliette Papá. Autorizado a alinhar e manter o zero. Ali mantenho no zero, voo 9180. Torre, muito bom dia, o Papá Romeu, o Papá Juliette, Papá, completando o final do procedimento, vai pousar na 1-0 mesmo, senhor. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, Papá Juliette, Papá. TAN 9011, no solo aos 38, direito, 121, decimal 1, no solo. 3211. 180, decolagem autorizada, pista 90, vento 170 graus, 109. Papá Romeu, papá Juliette, papá, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 109. Bebê, pouso 90, papá Juliette, papá. Go 9180, with a contact on departure climb flight level 360 via the departure. Antônio Salvador, gol 9190, decolado na Leda. Dael, Leda. Gol 9180, contato radar na decolagem, subvia saída Dael, nível de voo 360. Subida Dael, 360, gol 9180. United 6227, confirmed for how many miles the deviation? Heading will be 230 for the next 80 miles. Okay, roger. Clear deviation. Gente, Papa Tango, Vitor, Índia, Juliette, não há traço do reportar no setor, tem a frequência livre e bom posto. Two seven after deviation, you clear by dog to position. Delta Oscar Golf Sierra Uniform. After deviation, fly direct dog to position. Oceania 6227. Chenai 6227, contact Recife Center on frequency 125.1, backup 128.35. Recife Center 125.1, 128.25. Hold on. Livre decolagem, vento 170 graus, 0 mais. Livre decolagem, capítulo 0, 3, 1, 5, autorizado minha área manter, pista 90. Autorizado LN manter, pista 90, 6327. 5-5 do Golfo, 4-5 do 08, boa 0. 208, boa. Cruza 3155 na sua escuta, cruza 1300 metros. 3155, contato radar na decolagem, supra via saída da El para nível de voo 320. Via da El para 320, 3155. Da presente Leda ou da El para 3155? 3155, autorizada para o de Leda. Muito obrigado, Leda, 3155. 1180, chame Centro Recife em 1251, alterna 1235. 251-2835, gol 9180. É, controle o 3155 voltando. Prossiga. É, na verdade, se fosse possível voar Motiva, seria de interesse nosso, uma vez que temos formações e vai ser necessário desvio à direita ou à esquerda, é possível? Autorizado o desvio, doutor 3155, aguarde a autorização do centro para voar Motiva. Ok, autorizado o desvio, aguarde a autorização, 3155. Boa viagem. 3067, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, saída da EL, autorizado voar Coral. 240, direto Coral, 6367. 155, autorizada para o Edmótiva. Edmótiva, 155. Vem cá, meu bravo, autorizado. Táxi ou decolagem dado presente, caso... DG, entra no 80 graus com 10 nós e informe iniciando a decolagem. Está autorizado, tinha que falar de salinha, que é meu bravo. Cruzado o cruzamento, papá até o Pato 5, ingresso na pista e livrar na bata, papá, Juliette, papá. Informe livrar na pista. Fora do solo. Quem é que é o meu bravo? Chama o visual com a LC. Bravo. Juliette, papá, boa. Salvador Oceano 6327. Prossiga. Solicito nível 200, final. Gente, aguarde autorização, sube e mantenha 200 inicialmente. Guardando autorização, inicialmente 200, 6327. Final para pouso. 327 autorizado, nível final 200, submantenha. 200-200-6327, obrigado. A Revolucionária que acione e chame para o Sport Tax. Vamos lá, direto e leal. 200 direto e leal, 6327. Então, 3155, chame o centro Recife em 1251, alterno 12835. 251, alterno. Secundária 12835. Secundária 12835, centro Recife. Tá, que é tudo novembro. Chame na papá. Cruzado, é porcionado, pronto. Obrigado, decolar. Pista na 7, é tudo novembro. Vento 1980 graus com 11 nós. Bengala 56, chamando 208, boa viagem. 208, grato. Patango Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais, no meu PS, corredora Xai, reporte quando no farol da barra. Observatoria da 2500, Patango Eco Zulu November, autorizado 2500 pés na proa de Valença, confirme quando possível ser estimado para pouso. Prossiga. Na 6327, serviço radar encerrado a 5,1 milhas do oeste de Salvador. Chame Ilhéus na frequência 120.1. 1890 copiado. Siga. Gente, não me merece isso. 6355, boa tarde, autorizado a linha em decolapso, tono zero, vento 180 graus, 099. Salvador, azul 4166, da Tango, 10150. P4166, acione identificação, vou ir na proa de Zé Vitor 368, descida para 4010. Zé Vitor 368, descida para 410, 4166. X Salvador no momento, 10013. 10013, 4166. 466 permanece, vigilante. Obrigado, Sinema 3355, saída da El, via saída da El, vigilância no perfil. Perfil 6355, da El. Gente, 6355, saída da El, vigilância no perfil. Afirmativo, livre de desvio. Obrigado. Qual é a frequência de sua coordenação, Alberto? 6355, autorizado, vou na proa de Motiva, pelo centro. 6355, confirma Motiva, obrigado. Vai manter ainda 240? Deixa eu ver, só por aqui. Vamos lá, toma 4166, autorizado a RNAV a partir do CA Vitor 368, ajuste no 03, informe estabilizado. Autorizado, RNAV da Vista 10, informe estabilizado a partir do 368, 4166. Boa tarde, 1097, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 1990 graus, 11 reais. Alinha e decolar da 10, 8, 9, 0, 7.